estamos no fim da estrada. Vai soar o último sinal, a trombeta vai ser tocada. Os mortos irão ressurgir, a terra vai ser abalada. E neste momento sublime, a igreja será arrebatada. Adeus, planeta Terra, nos despedimos de ti. Está chegando a hora, quem sabe pode ser agora, que esta igreja vai subir. Adeus, mundo de ilusão. Irei para a pátria celeste, despeço acenando as mãos. Adeus, pátria Brasil, em ti nunca mais vou morar. A minha mudança é eterna, irei para o meu novo lar. Adeus. Esta igreja vai subir. Pode ser o último culto da igreja aqui neste lugar. Pode ser a última mensagem que o pastor vai pregar. Pode ser a última chance que tens para te consertar. Que o nosso adeus para sempre a este mundo vamos dar. A igreja vai subir. Está chegando a hora. Quem sabe pode ser agora que esta igreja vai subir.